começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, que já estão ligados no nosso programa através de todas as nossas rádios parceiras, afiliadas, exibindo nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso, né? Leonardo canta, liga lá em casa. Sertanejo. Mundo Sertanejo, é isso aí, as melhores músicas passam por aqui na passarela do sucesso Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, tá bom? Minha querida Luciene Mendes, em São Paulo, ouvindo Mundo Sertanejo, aos amigos da Rádio Princesa, em Alta Floresta do Oeste, também ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Johnny Cruz, em Virgem da Lapa, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. A todos vocês, nosso abraço carinhoso. Eliano Samuel cantam, Olhando nos Seus Olhos. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é que me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que eu não dá, que eu não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, vamos até o Estadão do Rio Grande do Norte, Viçosa, Rádio FM da Paz, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, minha querida Dona Sebastiana, Luana Ferreira, Adriana Ferreira, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos até Porto Alegre, Rádio FM Porto Alegre, João Paulo Viana, todos da equipe, a Sueli, Adriana Martins, né? Jaciele Lima, todos os nossos ouvintes aí de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Serrinha dos Pintos, Rádio Serrinha dos Pintos, exibindo nosso programa, a Dênia Iris, toda a sua família, os amigos, todo mundo, todos ligados aí na Rádio Serrinha dos Pintos, ouvindo o nosso programa aí no Estadão do Rio Grande do Norte, em Mossoró, a todos vocês ali de Mossoró, de Caicó, de São Bento, né, de Apodi, Silvia Alves, um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Em Parnamirim, Natal, o Estadão do Rio Grande do Norte também ouve o nosso programaço Mundo Sertanejo, em São Miguel, a todos vocês, muito obrigado, viu? Ao som da viola traz para vocês Pedro e Pedrinho, a filha do advogado. Mundo Sertanejo, ao som da viola.

Talismã FM, Mata Verde, Minas Gerais, Encruzilhada, Vila Bahia, recebam todos o nosso abraço carinhoso, meu amigo Marco Antônio, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Rádio Transa 3 FM, um abraço a todos vocês, viu? O Marco Antônio é diretor, locutor, programador, o homem faz de tudo aí na rádio, né? Parabéns a todos da equipe, nosso abraço carinhoso, o Ednei e a sua esposa Jusilene, os seus filhos, todos vocês amigos aí de Campo Verde, Minas Gerais. Eles ouvem pela Cultura FM de Salinas, né? Município de Novo Horizonte. Muito obrigado à minha querida Ednete, a todos vocês, muito obrigado, tá? A todos vocês amigos aí de Novo Horizonte, Bebedouro, todos vocês amigos aí de Bebedouro, né? Que ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. A minha querida Nedir, beijo para você e sua família, viu? Muito obrigado. Em Bebedouro, aí, município de Novo Horizonte, próximo a Salinas. Henrique e Juliano cantam A Dona do Meu Coração. Sei se posso te encontrar de novo, ainda é muito cedo pra poder te encarar. Meu corpo ainda pede o seu de noite, quando a solidão deita comigo eu ocupo o seu lugar. Não dá pra acreditar que tudo não passou de um engano, uma grande ilusão. Porque você não vê que eu te amo e que é você a dona do meu coração. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Não dá pra acreditar que tudo não passou de um engano, uma grande ilusão. Porque você não vê que eu te amo e que é você a dona do meu coração. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. O meu coração pode parar. O meu coração pode parar. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos até Bom Jesus, Goiás, meu amigo Josimar de Freitas, a todos vocês amigos de Bom Jesus, ouvintes da Cultural FM, um abraço a todos da equipe da Rádio Cultural FM, que exibe nosso programa em Bom Jesus, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu, de Guapó, toda essa região. Em Bom Jardim, Rádio Serra Negra FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Minha querida Piedade, sua família, os amigos, né? A todos vocês, muito obrigado. Vamos até Minas Gerais, Sandias, a todos vocês amigos, aí de São Francisco, Minas Gerais. Ô Zé dos Passos, a Dona Conceição, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Exibindo nosso programa, Rádio Beira Rio FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? a Rádio Araçuaí FM em Araçuaí, Minas Gerais. Ô Zezito Martins, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Em Araçuaí, em Berilo, em Virgem da Lapa, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Em Córrego Fundo, Rádio Clube FM, exibindo o Mundo Sertanejo, Adir Alves, muito obrigado pelo carinho de Adir Alves, todos da equipe da nossa Clube FM aí de Córrego Fundo, né? Em Paraisópolis, Rádio Alternativa FM, Rádio Alternativa FM, em Paraisópolis, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Em Coromandel, Super 95 FM, exibindo nosso programaço às 5 da manhã, com muito sucesso. Em Uberaba, Rádio Terra FM, um abraço a Rafael Oliveira, Gleber Terra, todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? André e Adriano cantam Jiripoca. Chega no forró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, coqueiro que não balança, até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar, o forró bem manhosinho, grudadinho é bom demais, eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás, enquanto tiver suor, e ele não vira pó, pode amanhecer o dia na ré do pé do forró. Hoje a jiripoca vai piar, vai piar a noite inteira. Ai, ai. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a jiripoca vai piar, vai balançar o pé da roceira, ai, ai. Hoje eu tô com dó de mim, caba não caba assim, tô facinho, no forró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, coqueiro que não balança, até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar, um forró bem manhosinho, grudadinho é bom demais, eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás, enquanto tiver suor, e ele não vira pó, pode amanhecer o dia na ré do pé do forró. Hoje a jiripoca vai piar, vai piar a noite inteira, ai, ai. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a jiripoca vai piar, vai piar. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Meus amigos do Brasil inteiro que prestigiam o nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu, pela grande parceria, aos amigos que compõem todas as equipes das nossas rádios, né, afiliadas à nossa central de produção pelo Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? A minha querida Gabriela Rodão e Vilhena Rondônia, beijo pra vocês aí de Vilhena Rondônia, no Estadão de Rondônia, né? Meu amigo Marquinhos, da Nova FM, em Arapiranga, na Bahia, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? Os amigos da Sport Bike, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Adriana Santos... Adriana Santos em Campina Grande, Minas Gerais, um beijo pra vocês aí, viu? A Jucielma Cardoso em Santa Luzia do Paroá, a Rainara, a Edna Mello, a todos vocês, muito obrigado, viu? Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Ô Marlene Moraes, dá um abraço aí no Ilami, a todos da equipe, né? Da Tropical FM, às 7 horas da manhã, o Cacá Lima, todos da equipe, da Pindorama FM, às 5 horas da tarde, a Laine Matos, a Beatriz Costa, todos vocês amigos de Umbizal, toda essa região ouvindo nosso programa, né? Santa Luzia, Umbizal, a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Presidente Médici, muito obrigado, tá bom? Rafael Silva canta Sobrenatural. Eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Sei que eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Música.

você jamais vai me esquecer. Venha com a gente, vai todo mundo, ó. Lelele, lelele, seu. Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Mundo Sertanejo. Maravilha, ainda no Estadão do Paraná, vamos até Ibiporã, o Sampaio Correia, Impacto Brasil FM, em Barbosa Ferraz, Barbosa Ferraz FM, em Colombo, Web Rádio Colombo, exibindo o Mundo Sertanejo, em Foz do Iguaçu, Rádio Ambiental FM, Claudemir Gomes, Arroz de Rosa Moreira, todos vocês, muito obrigado, viu? O Vomar Costa, da Rádio Foz Web, também exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Ficamos por aqui, Chitãozinho e Chororó encerram o programa de hoje cantando bonito. Nosso amor é assim. Um abraço a todos. Tchau, Brasil. Ela é o meu sol, uma flor no meu caminho. Mesmo longe penso nela, e já não estou sozinho. Nosso amor é assim. Cuido dela e ela cuida de mim. De manhã o que eu mais gosto de ver, seu olhar se abrir tão lindo pra mim. Um detalhe que me faz entender ela não vai ter fim. Ela é minha paz, tanto me satisfaz. Se tive um dia ruim, a noite vai ser demais. Nosso amor é assim. Cuido dela e ela cuida de mim. De manhã o que eu mais gosto de ver, seu olhar se abrir tão lindo pra mim. Um detalhe que me faz entender que esse doce amor que sinto por ela não vai ter. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.